1, 2, 1, 2, 3. Yeah. Disciplina. Disciplina. Disciplina. E dela aprendi a parte boa. Só não quero viver à toa, ficar no coroa. Essa eu dedico aos irmãos do meu círculo que querem ficar ricos, então vem comigo. Porque ainda não é crime sonhar com algo digno. Essa é a história, sangue, suor e lágrimas. Ninguém se importa se sujarem as páginas. É que fode entre a teoria e prática. Nada se resolve num passe de mágica. Disciplina é fazer algo todo dia e querer fazer melhor ainda. É tudo que me falta pra ter patente alta. Nada é impossível, o ser humano se adapta. Evolução, essa é a hora. Se eu posso ser melhor, tem que ser agora. Levante-se, sol some com seu sonho. Saia desse sono, na sala o café morno. Eu acordo, beijo o L e o baby. É, tem um trabalhador igual JP. Justin Bieber não, James Brown, man. Disciplina igual o RZA fez com o Wu-Tang. CMC não é fantasia, tupiniquim. É ritmo e poesia em Titananguim. Enfim, não posso ficar de bobeira. Ainda tem mais que vieram antes de mim. Se liga aí, eu sei quanto é difícil. Que não sabe o que é viver, eu sei. Fazer a minha parte tem que ser um espelho também. Pra quem está chegando, poder contar com alguém. Os super-heróis com apenas 12 anos. Os centroavantes sem falha. Disciplina é o que separa o mestre de um discípulo. Tipo quando o b-boy forma um círculo. Só sobressai o mais sinistro, é científico. Tipo Nantes nos toca discos. Meu irmão só escreve psico. Chega a ser ridículo. Quanto mais eu ouço, mais louco eu fico. Nego paga pau pra gringo, mas é com os amigos que eu trinco. Eu tô falando de cinto. Puxa, quando eu tô na merda, claro que eu ligo. Ter algum no bolso é raro, mas graças a Deus não sou um Bolsonaro. Meu sangue custa caro, porque é puro e raro. Brasileiro e afro, então vem. Jay Clef no compasso, tipo D2, deixa eu mandar o desabafo. Anti-herói igual herói, ao contrário, não existe atalho. Disciplina vem antes do sucesso no dicionário. Fui claro? Anti-horário igual relógio ao contrário, não existe atalho. Disciplina vem antes, sucesso no dicionário. Fui claro. Primeiro verso disse rico, mas eu quis dizer próspero. Invento tudo alto no rolê de helicóptero. Sem me ensina é fantasia, tupiniquim. É ritmo e poesia em Titananguim. Enfim, não posso ficar de bobeira. Ainda tem os que vieram antes de mim. Se liga aí, eu sei quanto é difícil. De não saber o que é viver, eu sei. Fazer a minha parte tem que ser um espelho também. Pra quem está chegando,